Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos, ouvintes, a esta edição, caros ouvintes, que é realmente festiva. Uma edição especial do nosso programa Lux Esotérica, que irá trazer para vocês realmente a momentos aqui de comemoração, de rememoração, ouvintes, de todo o trabalho que nós temos feito nestes últimos 15 anos, caros ouvintes. No dia 5 de julho do ano de 1996, entrou no ar a chamada Loja Teosófica Virtual. Foi o nome inicial que o nosso trabalho tinha. Aliás, dentro de um sistema que já nem existe mais na internet, que eram as páginas da Geocities. Então nós começamos aquele trabalho muito singelamente, numa época em que a internet, ouvintes, ainda não tinha a expressão que tem hoje. Hoje no Brasil já existem cerca de 50 milhões de internautas e desses 50 milhões de internautas, ouvintes, estão aqui dois que são muito especiais para o nosso programa. Então vamos dar as boas-vindas aqui para os queridos irmãos e irmãs Ismael de Jesus Morales e Luciana Cristina de Carvalho. Boa noite, Ismael. Boa noite, irmão Osmar. Boa noite, irmã Luciana. E boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM. É um grande prazer e satisfação estar aqui com todos vocês neste momento. Irmã Luciana, uma boa noite. Boa noite, irmão Osmar. Boa noite, irmão Ismael. E boa noite, caros ouvintes. É com grande alegria que venho partilhar com vocês essa data, comemorar juntos. Então agradecemos aqui a presença nos nossos estúdios do irmão Ismael, da irmã Luciana, que, como nós dissemos, são pessoas muito caras aqui ao nosso trabalho, porque eles presenciaram, ouvintes, aqui os primórdios do desenvolvimento da página da Loja Esotérica Virtual, que passou a ter esse nome no ano de 2005, caros ouvintes, quando nós passamos a ocupar então o endereço levir.com.br. E foi esse trabalho que no ano de 2007 também criou aqui o espaço da Rádio Esotérica FM. Aqueles amigos e amigas que estão nos acompanhando pela Ustream estão vendo aí a página inicial, a primeira imagem que todas as pessoas veem quando encontram na internet, ouvintes, da Loja Esotérica Virtual. E para mim, ouvintes, é realmente um momento de muita satisfação, de muita alegria, porque realmente o tempo corre, ouvintes, são muitos anos dedicados realmente à construção de páginas, à administração aí de e-mails, recebendo perguntas, respondendo às indagações daqueles que passaram também a nos questionar. E principalmente, ouvintes, nós vemos e constatamos, pelo menos é a minha perspectiva, que nós temos atingido realmente um sucesso dentro do nosso empreendimento. Pois nós sabemos que o Brasil tem dimensões continentais, né? Um país que tem quase 6 mil municípios e localidades, sendo que a maioria deles não possui realmente um grupo de estudos esotéricos ou teosóficos que sejam fidedignos. Então nós sabíamos que havia uma demanda realmente reprimida na busca desses conhecimentos, e nós temos aqui a oportunidade de termos no nosso estúdio pessoas que realmente nos apoiaram desde o começo desta jornada, né? E principalmente aqui a nossa querida irmã, mas também no caso esposa, que é a Luciana, que é aquela que me aguenta diariamente, porque ela é minha esposa, né? Então ela sabe muito bem dos problemas, né? Que é ter alguém que fica aqui muitas vezes durante toda a noite e quase sempre durante a madrugada também, levando esse trabalho, porque realmente é um trabalho que requer muita concentração, um trabalho que exige, né, muita dedicação. E também essas duas pessoas que estão aqui comigo são indivíduos que têm palestras, né, na loja esotérica virtual, né? Não são simplesmente paraquedistas que estão chegando aqui pela primeira vez. Os nossos queridos irmãos Ismael e Luciana são dois teósofos, são membros da Sociedade Teosófica no Brasil, também são maçons iniciados em ordens maçônicas. O nosso querido irmão Ismael também é sacerdote da Igreja Católica Liberal. E os três que estão aqui presentes, caros ouvintes, nesse estúdio, o irmão Ismael, a Luciana e eu, Osmar de Carvalho, nós tivemos a satisfação, ouvintes, cada um, durante 4 anos nós fomos presidentes da Loja Teosófica São Paulo. E tenho certeza que os nossos irmãos têm memórias muito gratas desse período em que nós presidimos essa loja. E também eu e o irmão Ismael também fomos coordenadores regionais da Sociedade Teosófica no estado de São Paulo. Tivemos a oportunidade de viajar pelo interior do estado, abrindo novos grupos de estudos, dando muitas palestras, dando apoio, coordenando esse trabalho. Mas a internet, ouvintes, é realmente um trabalho que, mesmo nós estamos há 15 anos no ar, é um trabalho novo, é um trabalho que desperta realmente ainda paixões, ainda há pessoas que discutem se é viável ou não o trabalho pela internet. E enquanto alguns preferem, caros ouvintes, discutir, nós realmente preferimos tomar um outro caminho, preferimos realmente fazer, né? Então a Levir, caros ouvintes, atingiu realmente números expressivos, né? Exatamente no começo desse mês de julho do ano de 2011, nós atingimos a marca de 3 milhões, caros ouvintes, de visitantes únicos na página da Loja Esotérica Virtual, que vocês acessam em www.levir.com.br. Até este exato momento, caros ouvintes, foram 678.281 palestras que foram acessadas no acervo da Levir. São cerca de 500 conferências, ouvintes, incluindo aí os 255 programas Lux Esotérica que já foram ao ar. Então é, em termos de áudio, caros ouvintes, o maior acervo teosófico disponível na internet, não só do Brasil, que fala português, mas também no mundo inteiro, caros ouvintes, levando esse material para todos, né, aqueles que estão buscando. Então, aqui nesse estúdio hoje, ouvintes, nós temos realmente pessoas que, apesar, né, de terem esses currículos esotéricos que nós colocamos aqui, ouvintes, também são pessoas que têm a sua vida secular, têm o seu trabalho, têm a sua formação acadêmica. Por exemplo, a nossa querida irmã e esposa, né? Nada melhor do que ter uma irmã que também é sua esposa, né? A Luciana é formada em administração de empresas, ela é psicopedagoga também, tem pós-graduação nessa área e é também terapeuta e atua, caros ouvintes, nessas áreas. Já o irmão Ismael, que é realmente um maravilhoso sacerdote, é realmente uma pessoa extremamente dedicada à sua vida interna, sua vida espiritual, é também, caros ouvintes, formado em geografia, também pós-graduado em pedagogia, e hoje ele atua na Diretoria Regional de Ensino, na Sul 3, aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo. É um supervisor da Diretoria Regional de Ensino. São pessoas que conseguem, ouvintes, fazer esse verdadeiro, né, malabarismo, né, de, ao mesmo tempo que os ouvintes, levar uma vida espiritual e ter uma vida secular, ter a sua profissão, e vão, na medida do possível, equilibrando. Mas eu vou conversar com eles aqui no nosso estúdio, caros ouvintes. Hoje estamos aqui realmente curtindo realmente essa felicidade do aniversário da Levir. Então eu gostaria de, primeiramente, né, as damas, né, perguntar aqui à nossa querida irmã Luciana como que ela vê o trabalho da divulgação desses conhecimentos pela internet, né? A sua opinião, Luciana? Bem, eu considero extremamente importante para a evolução espiritual do ser humano, como também em relação ao conhecimento. Pois nós sabemos que a informação, ela é essencial nesse exato momento. E nós temos muitas informações através de vários tipos de mídia. E a internet, ela colabora e muito para aqueles que estão procurando manifestar a vida espiritual, para aqueles que estão procurando interiorizar ou conhecer um pouco mais sobre a sua essência divina. Nós temos diversos sites que falam sobre espiritualidade. Porém, como em tudo em nossas vidas, nós temos que usar o discernimento, pois sem o discernimento, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, quando nós encontramos um site como Levir, que tem o conteúdo que o site oferece, nós temos a oportunidade de deparar com verdades, com sabedorias, com algo que realmente é divino. A sabedoria divina, realmente, a gente encontra na literatura teosófica, em algumas literaturas, mas são literaturas raras. Então, neste exato momento, quando nós que estamos procurando no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a busca espiritual, e deparamos com um site, com este conteúdo, nós temos o privilégio de encontrar pessoas sérias que estão buscando e encontrar uma literatura vasta. E sem contar a experiência dos diversos oradores que nós encontramos no nosso site. Então, Marcelo Rezende, que é bispo da Igreja Católica Liberal, tem várias palestras do nosso irmão Osmar de Carvalho e de outros oradores, Carlos Conte. Então, são pessoas que têm uma experiência muito rica e na qual nós podemos ouvir os seus conceitos, opiniões, o seu ideário. Então, coisas que muito, assuntos que muito, que nós levaríamos muito tempo para descobrirmos ou para lermos, mas que podemos ouvir através de uma palestra. Então, esse trabalho realmente é essencial para aquele que está buscando conectar a sua essência divina. E o mais importante, no meu ponto de vista, é o fato de oferecer uma certa facilidade. Porque vamos imaginar há um século atrás, no qual nós tínhamos que nos deslocar no espaço e no tempo para chegarmos a um ambiente físico. Enfim, é todo um esforço que nós temos que colocar para alcançar esse objetivo. Temos que sair de nossas residências, pegar ônibus, pegar o carro, enfim. É todo um tempo. Enquanto que quando nós temos todo um aparelhagem, um computador, e cada vez mais fácil, é só a gente conectar nesse site. E nós temos muitas e muitas informações. Então, o que nós temos que fazer realmente é buscar. Hoje tem muitas coisas à nossa disposição. Então, nós temos que buscar essa sabedoria interna e aproveitar todas as oportunidades que são oferecidas. E hoje, a internet oferece realmente algo que facilita muito a nossa busca, tanto espiritual quanto material. Em síntese, ela é um facilitador do nosso século. Podemos realmente afirmar que é a síntese da nossa mente, né? A nossa mente ainda mais búdica, a nossa mente intuitiva. É a gente acessar um conteúdo do qual a gente nem imagina. E a Levir, realmente, ela está de parabéns, porque é um trabalho pioneiro. Há 15 anos atrás, pouquíssimos sites ofereciam um trabalho como este. E hoje nós encontramos assim, uma diversidade muito grande de conteúdo, palestras e pessoas acessando através da rádio, pessoas através do telefone, procurando. Isso é interessante, isso é bonito de se ver. As pessoas estão se conectando, estão percebendo a necessidade de se conectar, de falar, de ir atrás dos seus objetivos. É só isso, Osmar. Obrigado, Luciana, pela sua primeira intervenção aqui nessa nossa transmissão especial. Caros ouvintes, estamos comemorando no dia de hoje os 15 anos de trabalhos na internet da loja Esotérica Virtual. E estamos aqui no nosso estúdio contando com dois queridos irmãos que realmente são trabalhadores realmente da senda, né? E então nós vamos ouvir agora, a Luciana parece que quer dizer mais alguma coisa, né? Gostaríamos de retornar a palavra para ela. Pode falar, Luciana. Ah, eu gostaria de parabenizar o Osmar pelo esforço. Nós sabemos que quando há amor, há dedicação, e realmente ele tem um amor muito grande por este trabalho, que é um trabalho realmente muito bonito, é um trabalho informativo. Eu acho que este é o grande Dharma do Osmar de Carvalho. Então, é um Dharma belíssimo, é um Dharma que está conectado com a sua essência divina, com a sua alma. Parabéns, Osmar. Muito obrigado, Luciana, pela sua opinião e pela presença aqui no nosso estúdio. E nós vamos também indagar aqui o nosso querido irmão Padre Ismael, que está aqui conosco, que é também para muitos também o professor Ismael. Em cada lugar que ele vai, ele é recebido de uma maneira diferente, mas com certeza sempre com muita competência. É uma pessoa realmente que tem uma respeitabilidade realmente que eu considero pessoalmente inabalável. Então, Ismael, gostaria que você pegasse aí o microfone e nos falasse a respeito. O que que você se recorda, quais são as suas lembranças e o que que você acha desse trabalho que nós temos na internet, que é a loja Esotérica Virtual. Muito obrigado aí ao nosso irmão Osmar por mais essa oportunidade, inclusive estar aqui com esse público, e um público inclusive exigente, que nós podemos considerar assim. Apesar de tantos milhões de pessoas estarem tendo a possibilidade por estar na internet, usando a internet hoje para suas pesquisas e estudos e até para os fins mais subjetivos ou objetivos e desconsideráveis que não precisamos mencionar aqui, realmente ainda temos muitas pessoas de fora. E quero dizer também que a irmã Luciana, ela realmente foi muito profunda em todas as suas colocações e contextualizou bem o trabalho, inclusive, da loja virtual aqui hoje. E eu diria também, acrescentando algumas coisas, que nós não podemos hoje viver sem a internet, ou mesmo sobre essa ferramenta informática. A internet, ou mesmo a informática, ela é até para o ser humano, né, para sua organização e principalmente uma ferramenta, né, para sua formação. Ela é assim de ordem primacial. Nós não podemos nos imaginar hoje tentando estudar e aprender com os instrumentos da década de 60, 70 e até meados de 80. Fique possível. E a loja teosófica virtual, né, a Levir, vem cumprindo realmente aí um seu papel extremamente fundamental e muito importante, porque nós temos as pessoas que, aquelas que não podem se locomover para ir, por exemplo, num ambiente real de uma loja teosófica, ou mesmo procurar a espiritualidade em outros movimentos, mas ela tem aí a internet como esse instrumento que lhe dá o que ela precisa, seja na forma real, no momento que ele estará ouvindo ou vendo, ou mesmo pesquisando aquilo que já está gravado em todas as janelinhas que nós podemos encontrar dentro de uma página, dentro de um site. E eu me lembro muito bem que a gestação para chegarmos no que é loja hoje, virtual, né? Ela vem lá desde o finalzinho da década de 80, com todo o entusiasmo do irmão Osmar e de outros, como o irmão José Salvador, por exemplo, que usava aquelas famosas fitas cassete para gravar as palestras dos oradores e tendo todo um trabalho depois de multiplicar aquilo e distribuir para os irmãos a um preço muito considerado. Está até aqui passando uma daquelas, um real, está até aqui o precinho das famosas fitas, né? Que eles faziam com muita boa vontade. Hoje isso aqui realmente se torna, assim, na minha opinião, uma peça de museu, né? Comparado ao que nós temos aí em relação a artigos de informática, que qualquer criança hoje que já sabe ler e escrever, ela tem acesso a esse universo, a esse mundo, que para muitos acham que separa as pessoas. Muito pelo contrário, ela une as pessoas. São milhões de pessoas unidas por essa telinha, né, diferenciada, com bilhões de janelas onde nós podemos encontrar milhões de informações e que nós numa vida não vamos conseguir consumi-la. Mas isso foi lá atrás, exatamente no finalzinho. Aí depois também eles publicavam aqueles famosos folders, panfletos, jornalzinhos com algumas palestras e artigos, né, dos irmãos que faziam pequenas síntese para divulgar. E obviamente quando surgiu essa ferramenta da informática, facilitou um pouco a divulgação desse material, e com a internet então, nós temos hoje aqui um trabalho muito diversificado e que permite o amadurecimento de qualquer cidadão do mundo. O ser humano hoje, se ele quiser ficar fora da escola, ele pode, mas se ele se colocar na internet já sabendo ler e escrever, que ele aprender a base, ele tem tudo que ele precisa lá. Obviamente, ele tem que ter a capacidade de discernimento, como bem colocou a irmã Luciana, de lecionar aquilo para ele que realmente lhe cabe, aquilo que é útil. E eu considero a loja teosófica virtual, essa homepage, a página da Levir e principalmente a Esotérica FM, que ela é um instrumento eficiente e no que ela tem feito, ela é muito eficaz, né? E principalmente na formação e da absorção daquilo, do material espiritual de que nós estamos buscando. Como eu mencionei no começo, realmente ir até uma loja teosófica às vezes é distante. Hoje a nossa loja sede, né, Luciano e irmãos Mar, está lá em Santana, para nós que estamos aqui na Zona Sul, então está muito longe. Então se você quer ouvir algum irmão, tem alguma saudade, quer buscar alguma coisa, você quer se interagir com alguém, você tem internet, onde você também encontra os seus irmãos da loja teosófica que estão lá. Eu diria isso, no começo. Sim, muito obrigado, querido irmão Ismael. Nós estamos aqui nesse programa realmente que não tem um tema, né, fundamental, que não aquele de estar aqui comemorando, caros ouvintes, neste dia 5 de julho. A loja esotérica virtual está completando 15 anos de transmissões na internet. Desde a época da fita cassete aí que o Ismael mencionou, passando pelo jornalzinho de mimeógrafo, né, e no Xerox, até chegarmos, queridos ouvintes, Nesse momento nós estamos sendo vistos e ouvidos por 73 pessoas, né? Quantas vezes eu, o Ismael e a Luciana não estivemos, né, dando palestra para 5 pessoas, 2 pessoas, realmente o número de pessoas realmente nunca foi o forte, né, desses trabalhos que nós fazemos, porque nós sabemos que nós fazemos um tipo de estudo realmente bastante aprofundado, como o Ismael disse, é um público que nos acompanha, um público exigente, né? E para pessoas exigentes, nós temos realmente que oferecer um material com qualidade, caros ouvintes. E é isso que nós buscamos fazer para vocês. Mas o tempo não para de correr, caros ouvintes. E aqui é realmente um programa de rádio. Então vamos fazer aqui aquilo que antigamente se chamava de reclame, né? O Ismael é da época do do reclame. Vamos aí a nosso tradicional intervalinho. Vocês vão ficar aí com o convite, ouvintes. Esse trabalho, ele é mantido com contribuições dos nossos queridos associados da Loja Esotérica Virtual, que muito gratamente contribuem com uma semestralidade para que nós tenhamos condições para que vocês estejam recebendo nesse exato momento essa transmissão. Estão trabalhando 8 servidores diferentes, 2 aqui na minha frente, 2 computadores que estão transmitindo pela internet. Temos servidores de conteúdo no Brasil, nos Estados Unidos nós temos um servidor de conteúdo e 4 servidores de áudio para que vocês acompanhem a Esotérica FM. E a Ustream aí, que está transmitindo aí as imagens para vocês, é um serviço gratuito, mas nós temos também que ter aqui, pagar aqui 2 linhas telefônicas para termos 2 linhas de internet, uma para transmitir o vídeo, a outra para transmitir o sinal da rádio. Tudo isso, caros ouvintes, não sai realmente barato, né? Não é caro, mas nós não somos milionários, não temos realmente... Não ganhamos ainda na Mega Sena. Quando nós ganharmos, vocês tenham certeza que esse programa sai do ar no dia seguinte, né? Porque realmente o nosso trabalho é totalmente, caros ouvintes, fraternal, um trabalho desinteressado. É um trabalho realmente que visa a cultura e a espiritualidade. Então vamos ao intervalinho, caros ouvintes. Muito obrigado pela audiência. Voltamos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Muito especial, até já! Sim, caros ouvintes, estamos retornando ao vivo aqui agora o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Hoje, realmente um programa diferente, um programa aqui com 2 grandes comunicadores aqui do esoterismo e da teosofia, caros ouvintes. Pois estão aqui no nosso estúdio o irmão Ismael de Jesus Morales e também a irmã Luciana Cristina de Carvalho. Esses 2 realmente batalhadores da espiritualidade sempre estiveram aqui conosco, ouvintes, e participando dessas atividades que nós levamos para vocês ao ar. E são pessoas que realmente merecem todo o nosso apreço, e nós estamos aqui batendo um papo com eles nesse dia, caros ouvintes, que realmente é histórico aqui para nós. Nós estamos realmente muito felizes de podermos estar ao vivo com vocês pela Rádio Esotérica FM e também pela Ustream. Nós estamos transmitindo ao vivo também para vocês e realmente muito, muito gratos realmente pela audiência que vocês estão nos concedendo. Mas vamos continuar aqui a nossa entrevista com os dois aqui. Estamos com algum probleminha aqui para transmitir o vídeo, mas vocês podem também nos acompanhar em áudio, caros ouvintes, aqui conosco pela nossa querida Ustream, que sempre está provendo gratuitamente aqui o sinal, caros ouvintes, para a nossa transmissão de vídeo. Então eu gostaria de agora indagar aos nossos visitantes aqui do nosso estúdio da Esotérica FM sobre a espiritualidade, caros ouvintes, que é realmente o objetivo da Loja Esotérica Virtual. A Loja Esotérica Virtual existe para auxiliar, caros ouvintes, aqueles que buscam a espiritualidade, que buscam a evolução, caros ouvintes. Então, como nós estamos aqui com essas duas pessoas que realmente são especialíssimas, caros ouvintes, porque são pessoas que vivem no mundo, mas que têm uma consciência plena da sua espiritualidade, do caminho espiritual que todos nós temos que seguir nesses 255 programas Lux Esotérica que nós transmitimos para vocês desde setembro de 2009. Nós temos falado disso aqui constantemente. Então nós queremos realmente dirigir aqui a nossa palavra ao Ismael e à Luciana, começando com o Ismael, e perguntar a ele realmente sobre a espiritualidade do Ismael. Como é que ele sintetiza, né? Se é que é possível isso, né, Ismael? Sintetizar essa busca espiritual, algo realmente que é muito difícil, né? A gente desenvolver, quiçá, explicar. Mas eu gostaria de ver o Ismael se livrar dessa peteca aí, Ismael. A palavra está com você, Ismael. É, realmente é o famoso programa do pinga-fogo, né? Realmente não é tão simples nós sintetizarmos a espiritualidade. Mas eu diria três coisas que são fundamentais para aqueles que buscam realmente o caminho da espiritualização ou da iluminação, seja qual o adjetivo ou nome que nós queremos dar. Mas ele se resume na disciplina, na renúncia e no sacrifício. A disciplina, ela é até simples para o ser humano, porque profissão, estudo, arte e uma série de coisas exigem a disciplina, e nós podemos tirar isso deste meio material. Agora, a renúncia e o sacrifício são coisas que precisam vir de dentro. Se isso não partir do seu coração, da sua essência, o caminho ele não é possível. Já dizia o nosso grande irmão Krishnamurti que a verdade é uma terra sem caminhos. Então esse caminho ele deixa de ser construído por você, se você não realmente conseguir interagir e perceber que o sacrifício e a renúncia ele fazem parte daqueles que buscam se iluminar. É extremamente fundamental quando nós percebemos que para a espiritualidade a meditação e o controle mental é fundamental. São duas situações também diferentes que nós devemos buscar dentro de nós. E essa prática ela tem que ser constante. No ocultismo prático de HPB, na Voz do Silêncio, no livro Aos Pés do Mestre, Luz no Caminho, nós encontramos isso. Com diversas palavras, diversas formas, mas é isso que nós encontramos lá. E a renúncia nós devemos considerar por conta que o mundo material ele é extremamente sedutor. Não que nós vamos ter que dispensá-lo, abandoná-lo, mas aprender a conviver com cada elemento e olhando para aquilo como um desapego, como uma ferramenta útil para o meu trabalho, para o meu aprendizado. Mas aquilo não sou eu. Aquilo está fora de mim. Aquilo está ou vem até a mim com o intuito de eu observar, de eu notar e de perceber o que aquilo pode me dizer no caminho. e eu vou criando o meu caminho, delineando a minha fonte de virtude. Até o ponto que você seja capaz de uma meditação, como nós fizemos aqui hoje, e eu até a irmã Lucina brincamos, olha, a sua aura está querendo se influenciar na minha, e a sua está me penetrando, que história é essa? Começamos a discutir entre nós aqui mentalmente. E isso realmente é possível. Ao ponto de você controlar também até os seus chakras, de você poder expandi-lo, e você ter noção dessa expansão, de que você pode influenciar o ambiente onde você está. Isso é perfeitamente possível. É como eu movimentar essa mão para pegar um objeto. Agora, isso não se vem com uma, duas, três lições de meditações, mas com décadas, que é o que estamos buscando aí há um certo tempo. Quer dizer, estamos ainda começando. Isso é apenas o começo do trilhar. Porque a provação de verdade, ela ainda nem chegou de fato. Acho que meu tempo se foi, né? É, sim, agradeço, Ismael, aí a sua opinião. E gostaríamos de indagar agora a nossa querida irmã, a nossa esposa, aquela, a nossa cara metade, né? Como diria aquela, aquela outra literatura. Luciana, para você, Luciana, como é que é, como é que você sintetiza, você que é teósofa, é maçom, foi presidenta de loja teosófica, tem muitas palestras aí também na Levir, né? Como é que você sintetiza a sua espiritualidade, a sua busca espiritual? Por favor, nos dê aí a sua opinião. Bem, o Ismael começou realmente sintetizando da forma mais clara e objetiva. Não é algo muito simples de falar, pois é uma experiência de vida, né? E sintetizar uma experiência de vida em 2 minutos, 3 minutos, realmente é muito complicado, mas vamos tentar. O que eu acho mais interessante, mais bonito na vida espiritual, na busca espiritual, é essa capacidade de refletir, de você observar, de você estudar, ou seja, de usar os seus veículos de consciência objetivando uma evolução consciente. Então, o que eu percebo é que são poucos os espaços ou escolas que oferecem a capacidade de você evoluir conscientemente. Ou seja, quando nós entramos numa escola, nós queremos nos formar ou médico, engenheiro, professor. Então, nós temos um objetivo e vamos trilhando este objetivo. No mundo espiritual, nós queremos evoluir, mas nós não conhecemos de forma concreta e objetiva, palpável, o Mestre Jesus ou o Mestre Gautama. Nós temos um ideário, um conceito sobre eles, e temos assim vários conceitos de filosofia, de ciências herméticas, de conhecimentos científicos, de conhecimentos filosóficos. Então, através desses conhecimentos que nós vamos adquirindo, nós vamos formando um conceito abstrato do que é a vida espiritual, através da moral, através da ética, enfim. São diversos fatores que vão influenciando esse nosso processo evolutivo, sem contar as nossas várias encarnações que passamos para adquirir esse certo discernimento, essa percepção extrasensorial, esta noção do que é espiritual, do que não é, e depois vem o momento das experiências. Como o nosso irmão Ismael falou, nós estávamos em estado de meditação e eu senti a aura dele empurrando a minha, e eu falei, ah, não vou deixar a aura dele empurrar a minha. Aí eu fazia, me concentrava, meditava na luz, e ele sentia a minha aura, de uma certa forma, influenciando o espaço dele. Então, isso tem dois fatores que ocorrem. Primeiro, nós temos assim uma amizade fraternal, um carinho muito grande. Outro, nós estamos assim há anos procurando manifestar a nossa essência divina, o que é mais puro em nós. Então, eu particularmente tive um grande privilégio de conhecer pessoas que estão procurando realmente, de coração, manifestar a sua essência divina. Então, quando nós estamos em ambientes que realmente é espiritual, ou que são pessoas espirituais, nós temos experiências como essas, que às vezes nós olhamos, damos risadas, achamos engraçados. Mas esta noção, essa percepção, que é a nossa aura, que é um conhecimento esotérico que todos nós temos, a manifestação da nossa aura, a expansão, a vibração da nossa aura, tudo isso nós temos em conhecimento. Agora, quando nós começamos a experimentar pequenas coisas, nós percebemos o quanto nós somos pequenos, o quanto nós temos que crescer, o quanto que nós temos que realmente abrir um espaço para essa evolução, para que essa alma possa realmente se manifestar cada vez mais. Espiritualidade, do meu ponto de vista, é evoluir de forma harmônica nos planos idealizados pelo Logos. Então, quanto mais nós começamos a entender esse plano da matéria, temos noção do que é Maia, do que não é Maia, quanto mais nós conhecemos o nosso plano das emoções, conhecermos o que é realmente verdadeiro e o que não é, a nossa mente, nós vamos dominando, e quanto maior este domínio em relação ao físico, emocional, mental, mais nós vamos nos conectando com a nossa essência divina. Então, nós temos que realmente agradecer todas as oportunidades de experiências que nós temos, sejam primárias ou não, seja em nossas profissões, seja em nossos lares, porque são essas experiências, observando, dominando, controlando, conhecendo bem esses momentos que nós passamos, nós vamos realmente evoluindo. Então, obrigada a todos os ouvintes e espero poder retornar. Agradecemos aí a nossa querida irmã, a Luciana, que está falando aí sobre o seu lado espiritual. Mas eu gostaria de ouvir agora dos nossos queridos convidados aqui sobre o futuro, né? O que que vocês esperam, querido Ismael, querida Luciana, para os próximos 15 anos na vida espiritual de vocês? E também, o que que vocês acham que ainda pode acontecer de desenvolvimento nesse campo da internet, nesse campo da teosofia, no campo da espiritualidade? Realmente, quando nós começamos esse trabalho, nós tínhamos expectativas, mas eu acho que essas expectativas foram realmente ultrapassadas. Atingir realmente 3 milhões de visitantes, isso equivale, caros ouvintes, para nós conseguirmos visualizar o estádio com maior capacidade no Brasil hoje, atual, que aliás está em reforma, é o Maracanã. Nele cabem 100 mil pessoas, ouvintes. Então, 3 milhões de pessoas são 30 Maracanãs lotados de pessoas que passaram por essas páginas da loja esotérica virtual. Então, nós ficamos realmente muito felizes por poder, caros ouvintes, estar a serviço de vocês. E não sei se os nossos queridos visitantes, além de dar essa opinião, se eles gostariam de me perguntar alguma coisa, que todo mundo que vem aqui manda e-mail para mim ou que vem aqui ao nosso programa sempre quer manifestar alguma coisa, quer indagar alguma coisa. Então eu vou retornar aqui esta pergunta: como é que é a visão do futuro de você, Luciana, de você, Ismael, os próximos 15 anos, o que que vocês antevêm aí para o futuro? Começando aí com a Luciana, vai, a Luciana que gosta bastante de falar, né? Espera aí, deixa eu abrir. O que fala pode menos falar, aqui, Luciana, é a Safira. Bem, em relação ao futuro, eu espero que realmente a gente possa manifestar cada vez mais a nossa essência divina, que a gente possa realmente manifestar com muita sabedoria a nossa luz, que a gente possa atrair oportunidades cada vez maiores de falar, de se comunicar, porque eu tenho certeza absoluta que aonde for, aonde estiver um Ismael, eu tenho certeza que tem uma luz brilhando. Aonde estiver um Osmar, aonde estiver um Salvador, aonde estiver vários amigos que eu conheci nesses ambientes, é sinal que está tendo luz, que está tendo assim um lugar abençoado, porque são pessoas realmente dedicadas em manifestar a sua sabedoria, dedicadas em manifestar um pouco a luz de Deus. Então isso eu tenho certeza, porque eu os conheço. Então eu espero que cada um possa realmente encontrar espaços nos quais eles possam falar, manifestar os seus conhecimentos, as suas sabedorias, os seus ensinamentos. Acredito que a internet realmente é um local assim magnífico, no sentido que pode oferecer e contribuir muito para a evolução do ser humano. Então espero que ela continue cada vez assim atenta às oportunidades do futuro. E eu gostaria de perguntar ao Osmar de Carvalho sobre o seu Dharma, porque uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi uma palestra: encontre seu Dharma e você encontrará a sua felicidade. Osmar, você encontrou o seu Dharma? Muito boa a pergunta da irmã Luciana. Com certeza, eu acho que estar aqui ao vivo, caros ouvintes, ao vivo e a cores agora com vocês, como a gente tem brincado, é o preenchimento de um Dharma. Eu acho que descobrir o seu Dharma, descobrir o seu dever, né? Aquilo como Annie Besant descreveu o que é o Dharma. Ela diz que o Dharma é o passo seguinte que a pessoa tem que dar para evoluir. Então, quando cada um de nós nasce, caros ouvintes, quando nós observamos o nosso mapa astrológico, nós vemos ali que os planetas, as constelações caem em determinadas casas, em determinadas posições, e ali é o mapa da energia do universo naquele momento que nós nascemos. Então eu e o irmão Ismael temos esta qualidade divina, né? Que nós somos virginianos, né, Ismael? Então nós temos realmente... Fala aí agora. Até cômico até isso. Dois virginianos juntos aqui na mesma sala, então realmente o espaço vai ficando pequeno, né? Por isso que a aura dele estava até empurrando a aura da irmã Luciana, justamente porque quando a gente nasce, aquele que realmente quer descobrir pelo autoconhecimento, ele deve, caros ouvintes, procurar as ciências ocultas. E no meu caso, o meu sol, caros ouvintes, que representa a alma, o impulso interior, ele está na casa 9, que é a casa da religião, é a casa dos desenvolvimentos internacionais, é a casa das buscas, né, de contatos mais profundos e realmente distantes. Então, se é a casa da filosofia, da religião e dos contatos internacionais e distantes, nós estarmos presentes nesse momento na casa de 70 pessoas, né, realmente sem sermos aqui a Rede Globo, sem ter patrocínio aqui de nenhuma multinacional, de nenhuma grande empresa. Então nós estamos aqui, na verdade, entre amigos, estamos ligados, caros ouvintes e caros espectadores, pelos elétrons que estão circulando aí pelos fios, pelos cabos elétricos das empresas telefônicas. Isso tudo está sendo traduzido pelos nossos computadores. Então eu acho que eu preencho, né? Não preenchi, mas eu preencho o meu dever sendo realmente um bom pai, sendo um bom sacerdote, procurando, né, dentro da medida do possível, ser um bom esposo, né? Porque estar aqui entrevistando a própria esposa realmente não é simples, né? Se nós não fôssemos irmãos, se nós não fôssemos amigos, isso não seria possível. Então, eu acho que a loja esotérica virtual realmente foi uma forma que eu encontrei de preencher o meu Dharma, mas ao mesmo tempo preenchendo o anseio, a busca de muitas pessoas. Mas eu gostaria de ouvir agora do nosso querido irmão Ismael o que ele espera nos próximos anos, nos próximos 15 anos da sua espiritualidade, da espiritualidade do mundo, dessa tecnologia que de certa forma vai tomando conta do mundo. Eu, inclusive, gostaria, né, que ele colocasse a visão dele como pedagogo, como realmente supervisor de ensino, né? Ele, sob a sua responsabilidade, estão dezenas de escolas que ele fiscaliza, escolas que a gente sabe que no Brasil ainda não usam assim amplamente ainda a tecnologia, mas nós sabemos que isso é o futuro. Então gostaríamos de ouvir o Ismael nesse sentido. A espiritualidade, o futuro e a tecnologia. Qual é a sua expectativa, Ismael? Bem, pensar em futuro realmente é uma situação complexa e muito difícil, né? Porque o futuro é uma linha muito sensível ao menor pensamento de qualquer ser humano, ou a menor ação, ela pode modificar o futuro desse indivíduo, de um grupo de pessoas, de uma nação inteira, do mundo, né? Isso já é provado para aqueles que estudam com... Se provou, né? Para aquele que estuda com profundidade e meditam muito nos conhecimentos de teosofia e ocultismo. Agora, pensar o meu próprio futuro é muito difícil, mas uma coisa eu tenho certeza, eu já me vi de cabelos muito brancos, no celular, conversando com o irmão Osmar sobre teosofia. Pelo menos eu devia estar com 60, 70 anos de idade, imagino eu, acredito. Agora, qual era o objetivo dessa visão, não sei explicar ainda, tem que meditar sobre isso. Mas isso é um futuro, qual a razão, só mais para frente, talvez eu vou saber alguma coisa. Mas da mesma forma que esse trabalho, né, do nosso irmão Osmar, né, parabéns por esse engajamento, né, por esse ideal que ele teve de sempre de querer divulgar a teosofia e toda a literatura teosófica às pessoas, que começava lá, começou aquela vida fita cassete, às vezes dada de graça, às vezes a 50 centavos, e a última que nós pegamos aí estava de R$1, né? Uma situação... Vendo esse trabalho hoje, eu falo, bom, o futuro foi relativamente atingido. Eu diria que esse trabalho dele atingiu o adeptado. E por que não? O adeptado na espiritualidade é aquele que já atingiu a quinta iniciação, que tem a capacidade de disseminar o conhecimento e divulgar simultaneamente a milhares e milhares de pessoas. A consciência pode estar em qualquer ponto, né? Assim nós realmente vemos e concebemos. Agora, ao mesmo tempo, é muito difícil pensar hoje a educação sem essa tecnologia. Infelizmente, para a rede estadual, isso ainda está começando. Muitas escolas detêm alguma informação, detêm alguma tecnologia, mas não é o suficiente. Pelo menos aqui para São Paulo são mais de 5 milhões de estudantes, imaginem isso, o estado todo, e você tentar imaginar todas essas crianças na sala de aula conectadas com a internet. Mas eu ainda tenho fé nisso e acredito muito. Vindo hoje até de uma reunião com o secretário da Educação, isso foi comentado lá, e eles pretendem, felizmente, investir nisso, mas o prazo aí não é de 1, 2, 3 anos para começar e tentar atingir uma boa maioria. São 30 anos pela frente. Para um estado como o nosso, realmente é muito tempo, mas é melhor imaginar que isso vai estar acontecendo para um grande grupo. Essa geração que está aí, infelizmente, não vai pegar, mas a próxima, os filhos vão pegar. Temos que imaginar. E não se consegue pensar hoje futuro de nada. Eu acho que é até impossível, né? Os caríssimos irmãos aqui que estão comigo, que nos ouvem, de se desenvolver-se sem internet, sem essa peça de ferramenta de informática. Então ela é de extrema importância, ela é fundamental na vida de qualquer ser humano, para qualquer objetivo. E mesmo o trabalho dos diretores de escola hoje, da supervisão, dos secretários, a internet, ela é fundamental, nós nos comunicamos por isso. A troca de e-mail é constante, né? Até pelos aparelhos celulares que nós temos aí hoje, acessando internet por celular e tudo mais. Então não dá para se pensar o mundo, não dá para se pensar a nossa sociedade, não dá para pensar o trabalho da sociedade teosófica sem essa ferramenta, porque ela permite a aproximação de milhões de almas que poderão evoluir juntas nessa troca de ideias, de informação. A internet hoje é a mente humana se manifestando no mundo material. É, como está dizendo aqui a irmã Luciana, mente coletiva. E é isso que nós estamos vislumbrando e vendo hoje. Quem poderia imaginar na nossa adolescência uma ferramenta de computador ou de celular? Jamais. Mas essas coisas estão aí, felizmente. Isso é um trabalho da nossa raça, a quinta raça raiz. Agora, o que nós devemos pensar para uma sexta raça raiz? Que instrumento de informação, de comunicação serão deles? Será que eu vou precisar desse microfone numa sexta raça para falar com vocês? Acredito que não. A forma de comunicação será muito mais direta do que nós possamos imaginar. E acredito, e digo mais, a quinta raça vai alcançar isso. E vai deixar esse legado para que a sexta raça raiz, ela possa se desenvolver e se apresentar de uma forma melhor. Com certeza. Provavelmente nem um aparelho de celular será utilizado, mas uma transmissão do pensamento diretamente. Será luz. Muito obrigado, meus irmãos, por estar aqui com vocês. Muito obrigado, Ismael, aí pelas suas opiniões. E, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria que o Ismael deixasse uma última mensagem, uma mensagem de espiritualidade, como sacerdote, como maçom, como teósofo. Ismael, suas últimas palavras aqui nesse último programa, nesses últimos instantes do nosso programa comemorativo aqui dos 15 anos de presença na internet da Levir. Por favor, Ismael, deixe uma mensagem para a nossa audiência. Esperamos estar com você daqui a nos próximos 15 anos. Quando a Levir fizer 30 anos, espero entrevistar você de novo, quem sabe via satélite para todo o planeta e não só aqui para a nossa audiência brasileira. Ismael, a sua... Meus caríssimos ouvintes e, na verdade, caríssimos irmãos, se todos nós queremos realmente a espiritualidade, nós devemos buscar num único lugar, no centro do nosso coração. É em nosso coração que está a joia inefável. É em nosso coração que está a chave para a libertação. Se nós não olharmos dentro de nosso coração e não vermos o nosso ser, ouvi-lo e tentar praticar o mínimo possível do que ele nos diz todos os dias, nós não alcançamos aquilo que tanto almejamos. Nós ouvimos esta verdade, nós ouvimos este nosso ser todo momento quando nós nos desligamos e vamos dormir. Quando voltamos, é o nosso dever de tentar recapitular as lições que nosso ser, a nossa alma, nos deixou quando estávamos nos outros planos. Mas isso começa no centro de nosso coração. É um treinamento. Isso tem que ser buscado a todo momento. Em todos os lugares, não importa onde você está, no seu trabalho, você pode parar uns 5 minutos e procurar ouvir você mesmo. Você pode ter certeza que este ser que vive em seu coração irá falar com você. Nem sempre são com palavras, mas coisas, circunstâncias que te mostram uma lição, uma verdade de que algo está fluindo de dentro de você. Procure prestar atenção nisso. Muito obrigado, Ismael, pela sua presença, essa mensagem que você está deixando aqui para os ouvintes e também nossos espectadores aqui da Esotérica FM, do programa Lux Esotérica. E nós vamos passar a palavra para a nossa querida irmã e, ao mesmo tempo, é a nossa companheira de jornada. E gostaríamos de deixar aqui, realmente, como diria bem antigamente, deixar aqui protestado os meus agradecimentos pelo companheirismo da Luciana, que foi realmente, assim como o irmão Ismael, os dois foram maravilhosos presidentes da Loja Teosófica São Paulo, deixaram lá sementes que estão frutificando até hoje. A Loja Teosófica São Paulo está de pé, lá funcionando em Santana, firme e forte, todos os domingos. Eu fui presidente dessa loja também durante 4 anos, mas isso no século passado, na década de 90, assim como eles o foram também. E então agradeço muitíssimo a Luciana por aturar a mim, muito especialmente ao Ismael também, os dois virginianos, ela que é uma ariana, né? Vocês podem ver pela própria cor da indumentária dela, né? Que ela realmente é uma ariana que não nega, né? Vestida com a cor do fogo. Luciana, deixa a sua mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. A sua mensagem final, sua mensagem espiritual aqui para a nossa audiência. Obrigada a todos. E é sempre surpreendente estar ao lado de pessoas que têm uma mente divina, né? Uma mente búdica, né? Porque elas sempre acabam nos surpreendendo. O aspecto mental concreto, muitas vezes olho pra gente e falo assim: o que eu vou falar? Mas de repente, quando ela fecha assim seu ser e se conecta com seu coração, ela tem sempre algo profundo a nos dizer. E uma das coisas que sempre me tocou é uma parte do livro Aos Pés do Mestre, que fala daquele que conhece o plano de Deus. Aquele que conhece o plano de Deus jamais deixará de contribuir com ele. Porque se você conhece a meta, o objetivo, o porquê, você sente realmente tocado em seu coração. E sabe qual é o plano de Deus? É a evolução. Então nós podemos e temos sempre que procurar contribuir com a evolução. Não só a nossa evolução, como a evolução do próximo. Então todos aqui realmente vêm contribuindo de forma bastante ágil, eficiente e eficaz com a evolução. O Ismael, pelo seu serviço, pelo seu trabalho, através do seu trabalho, tem uma responsabilidade muito grande. E, de uma certa forma, relacionado com o karma de várias crianças que estão desenvolvendo. Quem serão essas crianças no futuro? O Osmar de Carvalho também, ele vem contribuindo de forma também bastante eficiente e eficaz para a evolução. Porque aqueles que acessam seu site, que ouçam suas palestras ou de nossos irmãos, também são tocados de uma forma ou de outra pela sabedoria. Então eu espero que todos realmente possam contribuir em seus ambientes de trabalho ou em seus lares com a evolução, de forma consciente. Porque só através da evolução podemos nos libertar e nos conectar não só com os nossos corações, mas com o coração daquele que está ao nosso redor, com muito amor. Então tenham todos uma boa noite e obrigada. Agradecemos a nossa querida irmã Luciana por essa maravilhosa intervenção. Gostaríamos realmente muitíssimo de agradecer a todos que nos prestigiaram nesse programa de hoje, que realmente é comemorativo desses 15 anos da Loja Esotérica Virtual. Agradeço muitíssimo aqueles que se comunicaram também, nos parabenizaram por telefone, por e-mail, através das redes sociais, no Facebook, no Orkut, aos irmãos que nos mandaram mensagens pessoais e que se nós ficássemos fazendo a lista aqui, nós vamos passar uns 10 minutos citando a todos. Muito, muito obrigado, ouvintes, pelo prestígio de vocês que estão ao vivo e a todos que vão nos ouvir também no futuro aqui nas gravações desse programa. Nós continuaremos nos próximos dias dando prosseguimento com os programas Lux Esotérica, que estarão abordando aqui os temas sugeridos pela nossa audiência. E a Loja Esotérica Virtual, ouvintes, completou hoje 15 anos e nós esperamos que ela esteja no ar por muitos e muitos anos ainda, cumprindo, como disse aqui o Ismael e a Luciana, cumprindo o seu dharma, o seu dever, que é de trazer realmente os temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. Que nós todos possamos ser abençoados pelos mestres da grande fraternidade. E nós convocamos a vocês, ouvintes, para encerrarmos esse programa, para que comece aqui a nossa comemoração aqui. Vamos tomar aqui uma champanhe comemorando aqui os 15 anos da Loja Esotérica Virtual. Hoje não ficou só na Coca-Cola aqui que nós sempre tomamos no intervalinho. E agradecemos uma vez mais o prestígio, o carinho de todos vocês, ouvintes. Vamos fazer a nossa última vibração. Vamos nos sentar tranquilamente. E uma vez mais, fechando os nossos olhos, fitando firmemente aqui dentro do nosso ser, caros ouvintes, o batimento cardíaco, sentindo esta luz que pulsa dentro de nós, que pulsa no universo, que este sol, caros ouvintes, que bate e que envia vida a todos os pontos do nosso corpo, seja um verdadeiro exemplo, uma cópia perfeita daquele sol irradiante do universo, que é o corpo energético de Deus, que ele possa nos abençoar. Visualizemos a nossa luz divina nos nossos corações se expandindo, tomando todo o nosso corpo, iluminando a nossa aura, iluminando o nosso ao redor e diante de nós o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Procuremos compreender, internalizar e realizar neste instante solene o sentido das palavras desse mantra do ser interno, que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz. Todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que nós possamos estar unidos em próximos programas, nas próximas ocasiões, sempre com muita alegria, com muito entusiasmo para continuarmos estudando juntos, caros ouvintes, aqui os temas da espiritualidade. Agradecemos muito especialmente ao Ismael e à Luciana que estiveram aqui conosco nesses momentos realmente tão felizes. Pelo menos eles estão rindo, né? Ou estão contando uma piada um para o outro, ou realmente estão satisfeitos. Um grande abraço para o Ismael, para a Luciana, para os nossos ouvintes e espectadores aqui pela Ustream. Nos despedimos, esperando estar com vocês em próximas ocasiões. Recebam um forte, um fraterno e um caloroso abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.